Olá! Esta é uma pequena série de radioteatro realizada pelo Movimento Nacional das Cidadãs Positivas em parceria com a Rádio Comunitária Aconchego. Vamos trazer algumas informações sobre o HIV e a AIDS para ressaltar a importância do dia 1º de dezembro, o Dia Internacional de Luta contra o HIV/AIDS. O episódio de hoje é O Salão das Maravilhas, onde tudo acontece. Oi, Camisilda. Estás fazendo o que por aqui? Vinhas fazer o cabelo, as unhas? Mas, mulher, esse tal de coronavírus deixou todo mundo em casa, né? Pois é, mas estou preocupada é com outro vírus que está circulando por aí e ninguém fala nele. Que vírus é esse? É novo esse vírus? Novo que nada. É o vírus do HIV e AIDS, que tem mais de 30 anos que ele vem infectando um bando de gente, mas não se vê campanhas na TV para dar informação ao pessoal e nem para falar de prevenção. Virgem, misericórdia. Eu pensei que isso já tinha acabado. E tu veio fazer o quê aqui no meu salão? Pois é, eu vim falar contigo para nos próximos dias a gente fazer uma ação aqui no teu salão. Todo dia tem sempre mulher por aqui. Tu topa? Como é que vai ser isso? Vou trazer uma amiga minha. Ela vai contar histórias de mulher vivendo com HIV e histórias verdadeiras. Tudo coisas que ela presenciou. Ela chega já já. Teu salão tá é bonito, vice mulher. Organizado, dá até gosto de vir aqui. Olha ela ali, a Marion. Bom dia! Oi, Camisilda. Tudo jóia? E tu? Deve ser Rosa, né? A dona do salão. Prazer, Marion. Desculpa a sinceridade. Pensei que tu era mais nova. Ai, você não é a primeira, não. O povo estranha que eu, com essa idade, 73 anos, esteja nesse movimento. Eu sempre explico. Que todo mundo, mas todo mundo, pode pegar HIV. É gente nova, velha, homem, mulher, preto, branco, rico, pobre, evangélico, católico, qualquer pessoa. É só fazer sexo sem camisinha. Desculpa a pergunta. Tu tem HIV? Não precisa pedir desculpa. Tenho sim. Descobri no ano que fiz 60 anos. Eu nem fazia mais sexo. O vírus ficou agindo no meu corpo 9 ou 10 anos, sem eu sentir nada. Comecei a ficar muito cansada, sem fome e emagreci muito. Aí resolvi fazer o exame. Foi barra. Mas estou aqui vivinha. Quando eu melhorei, resolvi que ia falar sobre esse assunto com todas as pessoas que eu pudesse. Para dizer que é possível viver com HIV, mas a gente também pode evitar. Eu pensava que isso fosse doença de gay. Mulher, isso é preconceito. Qualquer pessoa pode pegar, desde que transe sem a camisinha. Por isso, o Camisil desiste pra falar sobre camisinha, principalmente a feminina, vice. Ah, então tá massa. Acho que isso vai ser joia pra nós mulheres. E quando vai começar? A partir de amanhã, avisa as tuas clientes, porque vai ser babado. Comigo é assim, camisinha apareceu, calcinha desceu. Camisinha não viu, calcinha subiu. Faça o teste pelo menos uma vez no ano. Quanto mais cedo souber, mais cedo vai iniciar o tratamento. Para isso, você pode procurar a Policlínica Gouveia de Barros, no pátio de Santa Cruz, perto do IMIP. Deu positivo. E agora? Antes de qualquer coisa, não se desespere, porque tem tratamento. E quanto mais cedo você começar, melhor. Se tomar o remédio direitinho, você fica indetectável com mais ou menos 6 meses de tratamento. Para ter mais informações e fazer o acompanhamento, procure os centros de referência no tratamento de HIV/AIDS. São eles: o Hospital Correia Picanço, na Tamarineira, e a Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena. O roteiro e a locução deste programa foram desenvolvidos pelas integrantes do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, Núcleo Pernambuco. A oficina de roteiro, a captação, edição e distribuição desse programa foi realizada por Priscila Oliveira, Saci Pererê e Gus Cabreira, integrantes da Rádio Comunitária Aconchego. Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com as Cidadãs Positivas nos números 819-8796-6892 ou 819-9915-4205. Este e os outros programas da série você poderá encontrar em nosso blog, radioaconchego.milharal.org. Gostou? Quer elogiar ou propor ações de comunicação junto conosco? Anota aí o número 99721-5409. Repetindo, 99721-5409.